098, desça para 2.000 pés, cancelada a restrição em etapa, autorizado final, ILS XG, pista 90, informa o localizador. Ajuste 1.014. Autorizado descer para 2.000 pés, ajuste 1.014, liberada a restrição em etapa, chegou 090. No 34 já falou 48, agora com controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Prosseguindo a descida, 3600, boa noite, autorizado chegada a Mari, desço, mantenha o nível 050, vigilante. Estimativo, possibilidade, Serra Vita 366. Atenção ao RNAV e o ILS Whisky. É o Whisky. Mantenha inicialmente a proa de mar, aguardando a autorização do trem a meia. Eu guardião na sua escuta, cadê? 1723, controle. 723. Setor ação radar para sequenciamento, curva à direita. Vou ir na proa 230, indicado pela magnética 1110 de Sintra. Iniciei redução de velocidade para 220 mais. Controle voo no 134. 1134, contato radar na decolagem, sub mantenha 350, saída Puca. 350 na saída Puca, o voo com 1134. Ana 6212, autorizado chegada a mar e desse mantém a nível 060, vigilante. No 273, desça e correção gol no 723, desça e mantenha 3.000 pés. 3603 após Itape, voe direto Serra Vitor 366 para a final do ILS Whisky, pistão na zero. Você poderia confirmar o 3600, certo? Ativo. Após, mantenha a chegada à área até Itape, após Itape, voe o Serra Vitor 366. Ativo, mantenha a chegada, Itape 366, muito obrigado. Uno 273, curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador. Esquerda 200. Okay. Continue a taxi if they follow me until April 3 and report when finish the taxi. Curva à esquerda na proa 120, informe estabilizado, vê se mantém a 2000. 120 para 2000. Voo 098. Voo 098, complete final, e ele é a torre 1895. 1895, Salvador, bom dia, Gol 098. Gol 098, bom dia, livre pouso na pista no zero, vento 170 graus, com 7 nós. Autorizado, pouso no zero, Gol 098. Autorizado, final do ILS. Sim, ativo, Gol 366, 2500, portaremos o TAM 3600, muito obrigado, senhor. Gol 723. Complete final, ILS X-Ray, inicia do som para aproximação. Ligue tráfego da companhia 5 milhas e meia à sua frente. Chame a torre agora na frequência 1989. Bono 723, controle. 1723. Passando Duna. Seguindo o tráfego 5 milhas e meia à frente da companhia, cedo som para aproximação, chame agora a torre na frequência 1895. 2395, 123. Oi, boa noite, algum 123. Bono 723, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda, Bono 723. De voo 180, chama centro em 12545, alterna 12685. 12545, alterna 12685, obrigado, boa noite. Boa noite. 62-12, continue descido até 3.000 pés, ajuste 9014, cancelada a restrição em TAP. 098, ingresso até o 02. Para o 02, 098. Complete final, ILS Whisky, chame a torre, Salvador 1895. 1895, bom descanso, você mesmo. Táxi Alfa e Juliette pro gate 04. Alfa, 04. 6212, desça para 2000, autorizado final, ILS X-Ray, pistão 90, informando o localizador. 2000, informando o localizador. Tomador 3600, estabilizado no ILS Whisky da 10, completamente pesado. Tom 3600, livre pouso na pista no 0, vento 180 graus com 9 nós. Confirma o vento? 180 com 9. 180 com 9, obrigado, Tom 3600. 62212, 1,5 para o externo, complete final, ILS rei, torre 1895. São 3600, solo foi o 03, direita na minha escuta, Alfa e Juliette, posição 13, pátio principal. Alfa, escuta Alfa Juliette, pátio 13. Tá. Posição 13, correção, pátio principal, São 3600. Chané 6212, estabilizado aqui. 6212, livre pouso na pista 10, sucesso 170 graus, 99. 170, 9 horas. E pouso no 0, 6212, estabilizado. São 3152, autorizado chegada a mar e desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 9094. São 3.904, chegada a mar, São 3152. Chané 6212, sol foi o 06, direita, Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette. Boa noite, Air Force, lá um giro do giro. Portugal, giro do giro, stand by 1 minute to copy. Bye. 2152, após o TAP desça para 2000 pés, altímetro na 094. Autorizado a final do procedimento de LS que se registra na 0, chama estabilizado. Altímetro 3152, após o TAP 2000, no 094, chama estabilizado em LS. TAP 020, ready to copy. Ready to copy, Europa 020, Clelis Voa, flight level 350. Takeoff 10, left turning. Momo Departure GB, transition via Upwind 50, until Mike Terra Terra, after flight plan route. Skok 5470, Salvador Departure 120.8. Zero to zero, clear to Lisboa, flight level 350, the departure is runway 10, left turn, bomb on departure, cabin, transition uniform, whiskey 50, to Boston 1, the scope 5470, departure frequency 120.8. TAP 020, read back correct, report for startup and push gate 11. Okay, can we proceed by Aaron departure? Negative. Bombo departure, no. normal departures. Interceptor localizador, já avisou o caso 0-3, 152. 3-152, completa o sinal do procedimento, chame a torre no 8-95. 8-95, uma boa noite, bom trabalho. Tome. Salvador, boa noite, OTAN 3152, vai passar externo, final ILS 10. OTAN 3152, boa noite, o ajuste 10 no 4, vento 180 graus 08 nós, pouso autorizado, ajuste 10. Inclusive pouso na pista 10 para OTAN 3152. É grau 0 para OTAN 0. Go ahead. Aí, é a bomba de Panther, what transition? Repeat, Golf, Echo, Bravo, India, Tango. Ok, é a bomba de Panther, doesn't have cabin transition. Salvador, Mestre do Sun, Mike, X-Ray, Lima. Solo no 2-1-1. Salvador, é o TAP 020. Prossiga. Embora a saída não tenha, portanto, o gabit como transição, mas nós temos de aceitar a saída e depois faremos a partir do código com direto a gabit. O senhor está querendo voar Momo, depois código, depois gabit? Pode ser. Aquilo que eu gostaria mesmo era de fazer Aron. Não temos saído ao fato disso que a senhora acabou de pronunciar. Gente, eu vou entrar em contato com o controle e vou ver se ele autoriza. Mantenha escuta e já aguarde, segundo dia. Muito obrigado. Salvador, Mike, 2-1. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. Afirmo. 2-1, 9 para posição 1441. Afirmativo, mas tem que ser mesmo. Deixa, aguarde. Aguardar, mas tem que ser. TAP 020 na escuta. Transmita. Ah, o controle instalador não autorizou a saída ROL. Permanece saída MOMO, transição G-Bit, com curva à esquerda. Ok, por volta para a esquerda, muito obrigado. Boa noite, São 3152, Alfa, Juliette, remota 12 do Pat 1. Alfa, Juliette, remota 12 do Pat 1. Canaima 258, sem restrições, desça para 2.000 pés, altímetro na 0.4. Autorizado a final do procedimento DLS aqui de rede zona 0, semi-estabilizado. Sim, sem restrições para 2.000, autorizado a X-Ray, acusará estabilizado, 6258. Na grande 673, 70 autorizado, levado a pista na zero, curva esquerda, saída Puka, Jamos e Par, via Ubizulu 1-0, conforme a rota do plano de voo. 5476 no transponder, controle 1208. Como 5476, Bravo, em informação em curso, confere. Para Grão 0, pessoal, 0-0, gate 1-1, request, suspeita em tardado. Sim, estará Pentucci, Europa, 0-0, pode cortex. Ok, this is not air Europa, this is air Portugal, we're pushing tardado, gate 1-1, era pessoal, 0-0. É, Portugal, 0-0, que estará Pentucci, pode cortex. Wilton. estabilizado, Oceania 62, 8. 6258 completa sinal, chame a torre 9895. 8195, Oceania 62, 8 graus, boa, tá bom. Correia, boa noite, Oceania 6258. Oceania 6258, boa noite, check trem, pouso autorizado, sistema 0. Vento 170 graus, 10 nós, ajuste 10 no 4. Contato da 020, clear taxi, until holding point, via MNA para o Inter holding point, contact tower, 18.95, Q&A 1014. Tenente 1014, cleared by Apron and India at holding point 18.95, Air Patrol 020. Voo 0098, prossiga. 02, Centro da Abraão. Já teria nossa autorização para Natal? 1211. Voo 0098, prossiga. Autorizado Natal, nível 370, decolada pistola 0, curva à esquerda, saída Puca, Jamos e Parque, Upper Zuluno 0, conforme a rota do plano de voo. 5477 no transponder, controle 1208. Dona 098, que o treinamento correto no portão 02, chame o próximo. Fala Salvador, boa noite, chame 0 para o treinamento. Mantenha a posição e aguarde. Após 09 do TAP, o Boeing ainda está, o Airbus já está a passar calça autorizada no 03. Eu não tenho a posição após a passagem do TAP, está autorizado, boa noite, chame 0. X-Ray Lima, mantenha a posição agora. Solo 39, direita, solo 121, decimal 1. 211, Xanéa 6258, graças a Deus. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, fora portão 5, 6258. Falou, Salvador, American 230. América 230, bom dia, prossiga. Estamos no terminal 3, posição 1, para posição 11, autorização. O senhor quer prosseguir do pátio 3 para o pátio 1, posição 11? Afirmativo. Mantenha a posição e aguarde. Guardando. Runway 10, Indy 1, 80 degrees, 089. Clear for line up and take off runway 10, Air Patrol 020. aqui é X-Ray Lima Solo, voltando. Mike, X-Ray Lima na escuta do Solo, Salvador. Autorizado esse reboque do portão 09 para remoto no 4 do pátio 1, no reporte quando término. O América 230 na escuta do Solo, Salvador. Na escuta, 230. Autorizado início de reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reportarei, 230, América. Solo, Salvador, bom. Aguarde, Bruno 098, o nome da companhia já terminou o push no 03, após ser autorizado. Para o táxi, chegou no 170, está com 4 horas e 3 de autonomia, terminando o Fortaleza 103, pode. Livre táxi, até o ponto de espera, e aí, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste na 094, meu voo. Táxi, aí, já quanto pronto, 295, 170, tá? Boa noite. Voo 10098, autorizado o push no 02 no táxi. Autorizado o pushback e acionamento no ar para o táxi no 098. Taxi 024, Airborne 44, Salvador Departure, 120.8. 108, Air Portugal 020, Deus, boa noite. Boa noite, voo 170 ali, mantém. Pista na 0. A linha e mantém. Pode ser, pode manter no 0, no 170. Airport, Valzira do Sul. Pode ser.